Azul, muito bom dia, Avianca Alfa Vita Papá. Chama em 11895. Paulo Salvador, é o Mike Bravo Eco na posição meia dúzia do Patrão. Mike Bravo Eco, chama em 11895. Ok. Todo bom dia, Oceano 6251, informação Eco, Guarulhos 360. Chama em 11895. 11895.